Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. A sessão marcou a primeira colaboração entre Bill Evans, Paul Motion e um contrabaixista de 23 anos chamado Scott LaFaro. Nada de muito especial acontece, mas estabelece-se um comprimento de onda. A Bill Evans, que tinha andado durante meses à deriva, Misery ofereceu o vislumbre de uma relação futura. Da gravação havia tensão no ar, mas quando tocaram Israel, o trio entrelaçou-se completamente, assumindo equilíbrios imaculados de intelecto e swing, de sofisticação e poesia. Thank you. As matinés começavam às 16h30. O trio tocava de forma muito sincronizada. Estavam muito concentrados e pareciam estar profundamente consigo próprios, mas ouvindo e interagindo uns com os outros como se fossem um hiperorganismo. Thank you. meio da tarde, o clube estava cheio e havia muito burburinho no ar. Bill Evans disse mais tarde: eles precisavam de tempo para falar. Ignorei o ruído e mergulhei profundamente na música. Thank you. Foram poucos os que ficaram para ouvir Jade Visions, a segunda composição de Lafaro. Tocaram o tema duas vezes, primeiro como um leve cocktail, com o pulsar 9x8 flutuante, o toque delicado. Depois, mais lento, indo mais fundo, um clarete mais aveludado. 10 dias depois, Scott Lafaro, com 25 anos, morria num acidente de carro. Ouvimos Tony Scott, Misery, to Lady Day, Bill Evans Trio, Israel, do disco Explorations, e os temas Solar, Glorious Steps e Jade Visions, do disco The Complete Village Vanguard Recordings, de 1961. Leituras do livro de Peter Pettinger, Bill Evans, How My Heart Sings, 1988. Onde jaz o teu ouvido? Programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.